boato, veja bem. Isso não é historinha montada pra comover ninguém. Foi só mais um que do crime não se converteu. Poderia ter evitado tudo o que aconteceu. Moleque doido no crime, quanto bagulho fumou. Um ou dois, um cinco, sete constou. Mas no terceiro assalto se apavorou e cometeu latrô. Foi cabuloso até mesmo pra mim. Na transferência do núcleo para a Papuda poderia ser seu fim. Ô véi, isso não é vida pra mim não, me tira daqui. Eu não queria ser assassinado no presídio. Eu não queria ver nem mesmo a morte dos meus inimigos. 21 anos de pena, tem que puxar olhando quem é quem. Depois do martelo batido, fazer o quê? Resgate? Eu não tava podendo. Conselhos? Diante da atitude ficou pequeno. Em Planaltina nasceu, morou por pouco tempo. Faltou emprego, sobrou ladrão. A discriminação e o racismo pra sociedade é um dom. Perseguição, mais uma vez, conseguiram prender o irmão. Um pé na vida, outro em jaz. Rebelião na aldeia, um defunto a mais. Família distante da preocupação, se aproximam das alças do caixão. Presídio é tudo igual. Rabecão, tropa, choque, operações especiais. Preto ou branco na cadeia, para eles tanto faz. Mesmo encarcerado não temia nada. Ladrão dentro do pátio tinha medo e respeitava. Mas quem tem medo mata, na lâmina da faca. Estocada, casinha armada no meio da quadra. Descanse em paz que eu ainda não desisti. O que restou pra mim tá aqui, a liberdade aconteceu. Nego Tyson foi o fim. Eu queria ser, eu queria ser. Cada batida, cada estrofe desse som é por você, nego boy, que no minuto de bobeira abraçou com as duas mãos. Aqui embaixo, meu bom, é embaçado, tem a lei do homem. Cada trago, cada gole, um passo em falso cai no bote. No meu tempo, até quem foi de rocha virou história. Meio na tora, mas virou história. É no rolê que ninguém vê que o cabrito safado enquadra você. Perder a vida por um tapa, só mesmo Deus pra te proteger. Constrangedor foi ver o nome Wesley no destaque do DFTV. Um tiro só é Deus, se não for Deus é sina. Perdeu a única coisa que tinha, a sua própria vida. De vez em quando a justiça age com justiça, supervisão do pai, pode crer. Quando vi o martelo bater, o juiz levantar e mandar o assassino se fuder. Justiça com as próprias mãos só compromete o cidadão à morte. A lei divina está no ar, ela planeja a sua sorte. Puxar uma tranca antes de morrer foi pouco pra você, que não sentiu o que eu senti na despedida. Porque foi eu quem botou o moleque no caixão e mandou pra família. A vida constatou que é bem mais fácil disfarçar o ódio do que o amor. Cada passo de dança, quantas cenas me batem na lembrança. Sangue no olho em Planaltina ou nas ruas da estância. Parece até que nego boy sabia, 30 minutos antes de morrer. Aí Daya, qualquer hora a gente se vê lá em cima. Se eu fui um pai pra você, queria que soubesse que um pai jamais esquece seus filhos. Que apesar da distância, queria te ver de boa. Voltando atrás, nego boy, voltando a ser criança, cheia de esperança. Eu queria ser. Eu queria.